A Haile Selassie é um dos líderes africanos mais significativos da história. O imperador da Etiópia, o único país da África jamais colonizado. Nos anos 30, o ditador italiano Mussolini almejava um novo império romano e invadiu a Etiópia. O medieval exército etíope lutou bravamente contra a força aérea e o gás venenoso. Reportagens sobre Selassie, respeitado por seus pares estadistas ocidentais, inspiraram nacionalistas negros a exortar o imperador como líder mundial do povo africano. Selassie, alegando ser descendente de Salomão e da rainha, era considerado por alguns como segundo Messias. Um dos títulos do imperador era Rastafari, e a devoção ao imperador como um deus é a essência da fé rastafariana. O lugar de Selassie na história não advém de sua pessoa, mas de um símbolo, de uma ideia.